Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The truth is out there, Agent Spider. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu. Put us beyond. I got a bad feeling about this. Monster, 21 gigawatts! Para nerd. Para nerd. Para nerd. Para nerd. Um podcast para nerd. Straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died. Saudações temporais, queridos ouvintes, aqui Alexandre Nerdmaster e este é o 90º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio 90, aproveitando o tremendo sucesso que teve o episódio sobre Doctor Who que fizemos aqui no Paranerdia, eu e meus queridos convidados falaremos agora uma série de podcasts sobre as temporadas de Doctor Who. Neste episódio 90, portanto, nós vamos falar sobre os 13 episódios que formam a primeira temporada de Doctor Who no retorno que eles tiveram em 2005. Vamos deixar bem claro, não é a de 1963 não, porque acho que eu sou o único puto aqui dessa conversa que assistiu isso. Para corroborar comigo a respeito da fase Christopher Eccleston como Doctor, né, como nosso querido doutor, eu trouxe aqui um novo participante para o Paranerdia. Sim, vocês não pediram isso, mas eu arrumei um novo participante para o Paranerdia, que é o senhor Cigano Vergara. E aí, Ciganinho? Olá, pessoas. Olá, humanos. Aqui é o Cigano e eu realmente eu sou o lobo mau da situação. Você é o lobo mau? Muito bem, é o cara. Só que eu não como a vovozinha, viu? Muito bem. Muito feliz aqui pelo convite, retornando à vida podcastal, né? Já há algum tempo que não gravava e não estava mais inserido nesse universo, onde realmente somos todos amigos, né? Mas com o convite do meu querido Nerdmaster, retornando aí. Muito bem. E para acompanhar a mim e ao meu querido Cigano, temos também diretamente de um dos meus top 5 podcasts favoritos da internet brasileira, o senhor Giuliano Pessini, mais conhecido como Jubacum, do J-Wave Podcast. E aí, Juba? E aí, cara? Aqui é o Juba do J-Wavecast, né, o podcast de cultura pop nerd japonesa. E, cara, é um prazer falar de Doctor Who, né? Porque Doctor Ken, né? Doctor Ken, né? Só não é mais prazeroso falar de Doctor Who do que falar de pudim. Nossa, não. Quem quiser saber. O que essa piada significa, faça o favor de ouvir o episódio em que eu participei do J-Wave, onde falamos sobre o filme Dragon Ball Z, A Batalha dos Deuses. Muito bem, muito bem. Jabás feitos, e agora vamos voltar daqui a pouquinho para falar a respeito de tudo sobre a primeira temporada de Doctor Who, daqui a pouco, depois dos recadinhos. Muito bem, vamos então aqui agora alguns recadinhos. O primeiro deles, se você está ouvindo isso via feed do iTunes ou por qualquer bom agregador de podcasts, lembre-se que este podcast faz parte do site www.paranerdia.com.br. Visite-nos e veja as nossas atrações. Falando em feed, lembre-se sempre que o feed do Paranerdia mudou. Se você quiser um feed apenas com os programas do Paranerdia e do Parolando, apesar de eu ter parado com o Parolando um pouco, acesse feed.paranerdia.com.br. Os demais feeds das outras atrações, inclusive o feed completo com todos os programas, tem lá na página do Paranerdia. Nossos métodos de contato são o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br, o Twitter, que é o @paranerdia, a página do Facebook, que é facebook.com/paranerdia. Também temos o DeviantArt, que é paranerdia.deviantart.com, e a página do Google Plus, que é o gplus.to/paranerdia. Muito bem, fiquem agora com este sensacional episódio sobre a primeira temporada de Doctor Who. Vamos lá. Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Estamos de volta! Acho que agora cabe aqui um disclaimer, que é o seguinte: se você, querido ouvinte do Paranerdia, não assistiu ainda Doctor Who, o que é uma pena, o que é realmente lamentável de sua parte, por favor, assista o episódio que fizemos anteriormente, o episódio 88, onde falamos a respeito de Doctor Who. Então, vá lá, assista esse episódio, fique muito ansioso de querer ver Doctor Who, assista os 13 episódios que formam a primeira temporada, e aí sim, volte aqui ao episódio 90 para verdadeiramente ouvir a respeito de Doctor Who. Porque neste episódio vai rolar spoiler do início ao fim, certo? É spoiler na cara. É spoiler na cara, na fuça, em tudo quanto é lugar. Muito bem. Antes da gente começar a falar dos episódios mesmo, propriamente dito, vamos aqui algumas... uma enquete assim... rápido. Cigano, querido, sua opinião sobre Christopher Eccleston como um Doc? É um dos piores Doctors que eu já vi. É, realmente eu não gostei dele, não gostei. Aquela jaquetinha de couro não foi legal. Ele é porradeiro, legal, né? Ele realmente, com relação aos outros, ele é mais porradeiro. Mas eu não gostei dele como Doctor. Você chegou a ver os antigos antes da parada, ou tá levando em consideração só os da retomada? Não, eu assisti a primeira temporada com... eu não vou lembrar nomes, que eu só tenho uma memória de merda. Mas a primeira temporada eu assisti, e a segunda também. Da série clássica. Sim. Preto e branco, com tudo que tinha direito. Ou melhor, com nada que tinha direito. Com nada que tinha direito. E aí depois só a retomada mesmo de 2005 pra cá, né? Tá, isso, ok, só, beleza. Só essa retomada. Juba, sua opinião sobre a interpretação de Christopher Eccleston? Cara, eu gosto dele, tipo assim, eu não tinha assistido nada de Doctor Who até assistir essa primeira temporada. Então, eu me apeguei muito à atuação dele. Eu confesso que eu tive uma relutância depois que eu assisti a troca do Doctor e tal. Eu tive uns problemas, assim, de aceitar o próximo. Mas depois que a gente entende a dinâmica da série, e a gente sempre... eu já sabia da troca de Doctor, mas até você fazer uma maratona e ir acompanhando a troca deles, eu particularmente, assim, por ter sido o meu primeiro Doctor, Eu gosto dele, não acho que seja atuação ruim, mas talvez seja um pouco de memória afetiva, porque foi o meu primeiro Doctor. Ok, maravilha. No meu caso, tem dois momentos, minha opinião a respeito do Eccleston. Num primeiro momento, que eu, como o Juliano, eu peguei primeiro essa fase do 2005 para assistir, quando eu resolvi... sentar bolacha no Doctor Who, né? Sentar a maratona lá do Doctor Who, eu comecei com 2005, beleza. Aí, num primeiro momento, eu tinha a mesma opinião que o Cigano. Não gostava, eu achava ele muito soturno, ele muito... tipo, como se estivessem querendo fazer um Batman no Doctor Who, tal e coisa. Ah, essa roupa também estilo jaquetão à la Justiceiro também não estava me agradando muito, tal e coisa. Mas aí, com o passar do tempo e com o desenrolar da carruagem e com os episódios das outras temporadas explicando a guerra do tempo, a guerra entre os Daleks e os Time Lords, aí eu reassisti a primeira temporada. E aí eu falei, cara, o Eccleston tava atuando bem pra cacete, porque ele estava fazendo um cara que, vamos dizer, um cidadão traumatizado pela guerra. Sofrido, né? Isso, ele era um traumatizado de guerra, ele era um digo psicopata, não exagera, mas ele era um doente de guerra. Ele foi afetado por tudo isso. Isso eu concordo. E isso é muito visto em episódios que a gente vai depois destrinchar cada episódio, como no episódio do Dalek, por exemplo. Que ali tu vê que o cara surtou. Ali o cidadão, é como se todas as cenas da guerra tivessem vindo na cabeça dele na hora que ele viu o Dalek. Entendeu? Então, pô, eu passei a admirar o trabalho do Eccleston depois que eu descobri, vamos dizer, o contexto geral do Doctor Who. Muito bem, muito bem. E sobre Billy Piper fazendo o papel de Rose Tyler, Cigano, qual a sua opinião a respeito dela? Não é minha companion preferida, mas eu gostei bastante dela como companion do Doctor Who, viu? Principalmente porque, como assim, é da Vem... né, trazer essa nova temporada pra gente, eu acho que ela foi perfeita na atuação e trouxe pra quem não conhecia, né, tá assistindo essa nova temporada, né, essa retorno de Doctor Who, fica muito característico, o sotaque britânico dela é muito acentuado, muito forte. É galês, né? Sotaque galês. É muito forte. Muito, né? Forte. E é bacana de ver essa quebra, né? Principalmente quem vem de séries americanas, vem para séries inglesas, isso dá uma quebra tremenda. E no caso dela, eu gostei bastante da atuação dela, mas ainda também não é minha preferida, minha companion preferida. Ok, mais pra frente a gente vai descobrir qual é a tua companion favorita. Juliano, sua opinião sobre Billy Piper? Olha, eu vou te falar que é uma, assim, atriz e a personagem que ela traz pra série, eu gosto bastante. Mais uma vez, foi eu comecei Doctor Who daqui. Uhum. Então, mas é mais memória afetiva também falar que, tipo assim, é minha favorita, porque foi a primeira. Então, eu gosto muito dela, gosto da mãe dela, eu gosto muito dos personagens, mesmo do namorado dela, que eu acho um pé no saco, mas eu gosto. Quem? Ricky, o idiota? Mas eu gosto desse núcleo, eu gosto assim que, tipo, o Doctor, por mais que ele tenha um universo de inimigos clássicos, de personagens clássicos, o universo da Rose é muito presente, tipo, e é o ponto inicial pra gente conhecer Doctor Who. Então gosto muito dos personagens em volta da Rose, né? Muito bem, muito bem. Bom, no meu caso, quem ouviu já o episódio 87 do Paranerdia sabe que a minha companion favorita é a Dona Noble. Uhum, né? Mas, mesmo assim, Rose é realmente uma companion muito boa, porque a gente tem que levar em consideração que caiu nos ombros dela um peso terrível, que era a volta do Doctor Who pro seriado, né? Porque eles estavam há 20 anos sem Doctor, né? Que foi em 86, 80, mais ou menos 20 anos sem ter Doctor, sem ter o seriado contemporaneamente falando na televisão. E aí pronto, ela é a nova companion. Temos o novo Doctor e a nova companion. E ela caiu no gosto do pessoal. Tanto é assim que no episódio especial de 50 anos lá do Day of the Doctor, quem é a companion que volta pro especial? A Rose, né? Ou o Lobo Mau. Mas ó, eu vou te falar que tipo, eu esperava mais esse retorno dela, eu esperava uma coisa que encaixasse. A volta dela nesse especial é um personagem genérico, tipo... Mas é que ela voltou, mas ela não voltou, porque não é a mesma personagem, pararatimbum, né? Tá bom. Eu particularmente não gostei desse retorno, que não foi um retorno, entendeu? Tipo, ela voltou, mas não é ela. Mas o episódio em si é muito bom. Não, sim. Não, tirando esse detalhe. O resto do episódio é maravilhoso. Eu acho que o único deslize é nela. Então, só isso. Tranquilo. Foi pra homenagear. Seguindo viagem, no caso, vamos começar a destrinchar os episódios? Opa, pode ir. Podemos? Cigano, então me diga lá, qual foi o primeiro episódio da primeira temporada? Bom, no primeiro episódio... que a minha opinião, foda-se o resto, eu acho que é o pior episódio mesmo. Não dá. Se você assistir o primeiro episódio, tenha fé, espere o segundo, um segundo pra frente melhora. Mas no primeiro episódio ele é muito ruim, tá? E a maior parte das pessoas fala isso também, que o primeiro episódio é ruim. Eu concordo. Nesse caso, o inimigo do Doctor é a consciência Nestene, que é um ser de plástico vivo que controla qualquer coisa de plástico nas redondezas. Pra mim, nunca fez sentido. Cara, é muito bizarro quando o inimigo que você enfrenta são um bando de manequins. Mas isso é muita falta de verba. Olha, como eu gosto de um filme da Sessão da Tarde chamado Manequim, então quando eu vi esse episódio, eu falei, tudo bem, sabe? Então. Mas uma coisa é o manequim virar gente e andar como gente. Outra coisa são os manequins serem manequins andando por aí. E manequins que do nada a mão abre como se fosse uma pistola e começa a disparar pedaço de plástico nas pessoas e mata as pessoas com pedaços de plástico. O episódio realmente é sofrível demais. Esse primeiro episódio, ele apresenta, eu acho que representa a série, apresenta onde se passa a história, eu acho que tem todo aquele clima, que você vê aquele ônibus especial, que é a marca registrada do país, você vê todos aqueles adereços e a própria vida da Rose, o contexto dela, do lugar que ela trabalhava explodir, e tipo, a mãe dela só insistir, você precisar processar essa empresa, você pode ganhar, ou no processo você sente um humor, uma característica aqui nesse primeiro episódio, que, tudo bem, talvez não faça tanta parte do Doctor Who, mas eu acho que é um pontapé inicial, assim, você entra no universo, por isso que eu considero a Rose tão importante, eu acho que ela seria o ponto inicial para você conhecer o universo do Doctor Who. Sim. Uma coisa que eu acho muito interessante nesse primeiro episódio é que os personagens já se mostram como eles são mesmo. O Mickey se mostra como o banana que ele realmente é. A Jack, que é a mãe da Rose, já se mostra a sem vergonha salafrária que ela é. A Rose já se mostra a safada em outro sentido que ela é também. E por aí vai. E o Doctor já mostra que ele é aquele biruta que a gente ama e tal e coisa. Não dá pra... Por mais que você ache, Juliano, que esse não é o pior episódio, é um consenso de praticamente todos os fãs de Doctor Who que esse primeiro episódio, Rose, é uma bosta. Falando sério, tem coisas ruins. Eu acho que o inimigo. O inimigo desse episódio é horrível. Os manequins, eu confesso que não funcionam legais, mas como apresentação eu gosto da Rose, gosto da mãe da Rose cantando o Doctor. O Doctor nem apareceu direito, é a primeira vez que ele aparece na casa dela por causa que ele percebeu alguma coisa estranha e a mãe da Rose já dá uma puta cantada no Doctor. Tem coisas ali, algumas coisas que me fascinam. Mas... Eu posso te mostrar qual é a cena que faz esse episódio ser o pior de todos? Eu sei que é o final. Não, tem uma no meio que é muito pior. É Mickey lutando com uma lata de lixo. E perdendo pra uma lata de lixo grudenta. Sendo engolido por uma lata de lixo. E a lata de lixo ainda rotando, depois que engoliu o Mickey. E depois o manequim dele, né? Eu sei. Então... Eu sei. Mas assista! Nós estamos falando que é o pior. Então você veja, se de repente você assiste o primeiro episódio, ouvinte, e gosta, pensa do seguinte: melhora. E se você não gostar, pensa da seguinte maneira: vai melhorar. Então não tem como não gostar, não tem como ter problema com esse primeiro episódio, né? Muito bem, muito bom. O segundo episódio desta primeira temporada chama-se O Fim do Mundo, The End of the World. E é a minha opinião pessoal que este é o melhor episódio desta primeira temporada, porque foi este segundo episódio que me ganhou para virar um fã de Doctor Who. O que você acha deste episódio, Cigano? Não, esse episódio é bem legal, principalmente porque o Doctor leva a Rose, cara, leva a trocentos trilhões de anos lá pra frente, pra ela, ah, quero ver alguma coisa, vou te mostrar uma coisa bacana. Pô, leva pra mostrar o fim da Terra. Cara, tá óbvio que a maior referência pra esse episódio foi os livros do Douglas Adams, né? Porque é igualzinho o restaurante no fim da galáxia, cara. Justamente o que eu ia falar. Cara, eu acho esse começo desse episódio tão legal, que ela fala assim, ah, vamos daqui 100 anos no futuro, aí foram 100 anos no futuro, ah, até tá acontecendo isso, o mundo tá tão sem graça, aí mais 200 anos no futuro, ah, surgiu um novo Império Romano, aí tipo, ah, tá legalzinho e tal, mas a gente pode ir um pouco mais além. Aí, tipo, vão bilhões de anos no futuro. Não, então... E na hora que o Doctor tá manejando os controles, né? Ele tem uma rodinha de carrinho de bebê, que é o que ele faz o pra frente e pra trás no tempo, né? Rodou um pouquinho, 100 anos. Rodou mais um pouquinho, 200 anos. Ah, vamos pra mais longe? Aí começa a rodar! Roda que é um louco! Roda! 5 trilhões de anos no... Eu adorei esse começo. Tipo, se você tinha alguma dúvida se você devia continuar a assistir Doctor Who, acho que esse começo do segundo episódio te pega fácil, assim, acabou. Você... Mas acabou as dúvidas. Não, mas foi bacana, porque quando eu fui reassistir no final de semana. A minha namorada estava junto comigo. E justamente, ela não assistiu o primeiro, ela teve tempo para assistir o segundo comigo. Do nada, ela olha aquela... A tardes, por dentro, ela parece uma sucata. E de repente o cara começa a girar um negocinho e vai lá numa bomba de pneu de bicicleta, sabe? Que ele fica punhetando aquele negócio lá. Aí e ela sentada do meu lado sem entender porcaria nenhuma. Que é isso? Não, calma que melhora, calma. É assim que melhora. Que se ganha um cara no Doctor Who. Calma que melhora. E assim foi. Aí, Doctor e Rose chegam no satélite em que está prestes a acontecer o fim da Terra, né? Aí o que acontece? Eles estão num satélite em que vai acontecer o fim do planeta Terra, o Sol vai engolir o planeta Terra, só que ele está sendo impedido de destruir porque o evento fim do planeta Terra é um evento para toda a nata dos ricaços da galáxia. E aí começam a pintar os representantes de todas as raças mais ricas da galáxia e de repente aparece a criatura mais bizarra possível, que é Lady Cassandra Jackson. Não, quer dizer, O'Brien.Delta 17. Né? Por favor, Jubacum, descreva para nós como é Lady Cassandra. Meu, Lady Cassandra é... Como que eu vou descrever a Lady Cassandra? Ela não tem forma. Acho que é um bom começo, né? Ela não tem queixo. Né? Porque ela operou. Ela operou recentemente e tirou o queixo. É uma coisa. Não, que... falando sério, a Lady Cassandra o que, que é? É uma pele esticada. E ela se diz ser a última humana da Terra. A última humana pura. É, pura, né? Porque humana os humanos. os humanos se misturaram com várias raças, então, tipo, ela foi a única que sobrou, e ela enterrou os pais, ela voltou pra Terra pra se despedir dos pais dela e tal. Mas, meu, tipo, e ela tá desidratada, né? O tempo todo precisa ficar borrifando nela. Mas a... tipo, ela é muito estranha. Tipo, ouvintes, pra vocês poderem entender o que é Lady Cassandra, pensa num trampolim. Sabe, o trampolim? Uma excelente analogia. Daquele pula-pula, a cama pula-pula. Só que em vez de ser redonda, é quadrada. Pensa numa moldura quadrada com um trampolim, né? Uma pele daquela de trampolim. E na pele, dois olhinhos e uma boca. Pronto, isso é Lady Cassandra. É, justamente. É um lábio e uma boca vazada, porque isso. A boca, você, o buraco da boca, você vê do outro lado. Sim, quando ela fala, você vê o outro lado. Mas se você olha ela por trás, não parece o fundo da boca, aquele buraco. É melhor você não completar esse raciocínio. Eu vou deixar a vocês assistirem. Aí o que acontece? A Lady Cassandra, ela é tipo a matrona desse evento. É ela que tá patrocinando esse evento, vamos assim dizer, né? Aí ela começa a trazer alguns prêmios, alguns presentes para os convidados. Ela traz um iPod. Mas o que ela chama de um iPod? Como é que é o iPod, Cigano? Por favor, descreva um iPod da Cassandra. O iPod da Cassandra, para os pesquisadores daquela época, o iPod nada mais é do que uma jukebox. É uma jukebox gigante. É uma jukebox gigante, cara. Um vinil. É uma jukebox. Não, o pior é ela explicando. Segundo meus historiadores, isso se chamava um iPod. Ele era utilizado para ouvir músicas e dezenas de milhares de músicas diferentes. Cara, é muito pra dor de cabeça. Credo em cruz. Falando nessa história de presentes, cada convidado ali tinha, vamos assim dizer, a obrigação de trazer presentes para os outros convidados. Aí uma representante do povo árvore trazia mudinhas do avô dela, outra equipe lá de pessoas bancárias trazia lá umas bolotas metálicas que eram presente de boa vontade e tal coisa. Só que o doutor e a Rose chegaram de entrão nesse evento, chegaram de penetra. Aí a cena do doutor, eu vou dar pra você o ar dos meus pulmões. Cara, que desculpa. Eu acho que a melhor desculpa quando você foi pra uma festa assim de penetra. Porque é tipo, você já deu o presente? Não, eu vou te dar o meu ar. Tipo, tipo, que presente? Mas foi perfeito. Mas foi perfeito. O mais engraçado nessa cena são duas reações a esse presente. A mulher árvore falou, nossa, que íntimo, né? Porque tá dando uma coisa de dentro dele, né? E um duendezinho azul que andava pra lá e pra cá numa cadeira, depois que o doutor deu o ar dos pulmões, eu vou te dar a minha saliva e cuspiu na cara da Rosa. Cuspiu na cara da Rosa. Cara, é muito louco isso, é muito louco, cara. Aí, papo vai, papo vem, a gente aparece em coisas importantes na série. Por exemplo, aparece de relance pela primeira vez na série a face de Bo, que é um personagem que vai ter uma importância muito maior mais pra frente na série, mas já apareceu ele ali, era um ser importantíssimo na época, né, a face de Bo. E papo vai, papo vem, tentam sabotar o evento, uns robozinhos, aquelas bolinhas metálicas que eu falei agora há pouco, na verdade eram robôs do mal, aracnídeos, que tentaram destruir o satélite, e depois de muito blá blá blá e muita confusão, acabaram descobrindo que a culpada de tudo era Madame Dona Cassandra, né? A Lady Cassandra era responsável porque ela queria fazer tipo um esquema de sequestrar todos os magnatas que estavam ali. Ela estava inclusive fingindo o próprio sequestro para depois conseguir toda a grana desses magnatas. Ou seja, um planozinho bem Dr. Evil, né? Um planozinho bem mequetrefe. Mas fazer o quê? Mas ó, eu queria te falar assim, pontos positivos pra mim nesse episódio. O primeiro é quando, no começo do episódio, a Rose pergunta se o Doctor tava ali pra salvar a Terra. Eu acho que é muito importante que não é porque o Doctor tá viajando pelo mundo pra solucionando missões, enfrentando missões aí, seja no passado, presente e no futuro, ele não está ali pra salvar a Terra o tempo todo. E isso aqui fica bem prova que ele está no fim da Terra e em nenhum momento ele pretende salvar o planeta Terra. Eu acho que é uma coisa bem bacana do começo do episódio. Uma coisa que, uma cena que eu acho sensacional, que ela mostra inclusive muito da mitologia do Doctor Who, é quando a garota árvore começa a analisar o Doctor Who com aquela máquina dela de análise. Qual é a espécie? Espécie não encontrada. Qual é a espécie? Espécie não encontrada. Aí quando ela descobre qual é a espécie, impossível! Não pode ser! Não, na realidade ela não descobre qual é a espécie. Como a máquina se nega, ela começa a juntar os fatos. Porque a máquina continuou sem entender qual era a espécie. Aí ela ligou os fatos com a história, com as lendas que ela conhecia. Um trecho que eu sei que você quer falar a respeito, Cigano, porque eu acho que você adora essa parte. Lady Cassandra, pra mostrar como é que o iPod funciona, ela resolveu tocar uma canção folclórica da Terra. Qual seria essa canção? Cara, eu não sou fã, entendeu? Eu não sou fã. Mas eu admito que ficou perfeito. Porque quando colocou a música... Ah, vamos colocar qualquer música. Colocou lá, começou a tocar Toxic, da Britney Spears, cara. Mas começou a tocar, de repente a câmera vai afastando, pega a estação espacial inteira e vai passando em volta da estação espacial pra voltar pra outra, pra cortar pra outra cena. Cara, aquilo ficou perfeito. Ficou ótimo, né? Ficou perfeito. É uma canção folclórica, muito folclórica. Nossa, né? Muito. Eu me sinto muito representado por essa. Não, mas uma coisa que eu ri muito desse episódio é da questão, na hora que os bichinhos estão se revelando lá, os insetos, aparece uma encanadora que ela conversa com a Rose e a encanadora até agradece por permitir que ela converse com a Rose. E a Rose fala assim: nossa, tipo, no futuro ainda se precisa de encanadores. A encanadora fala assim: graças a Deus, porque senão eu não teria emprego. Sensacional, cara. É, mas isso tudo é pra fazer amarração pro que acontece em seguida. Você cria um apreço ali pela encanadora, né? Sim. E aí, sim. Em seguida, né? Que é encanador, ouvintes, no sentido de cara que trabalha com encanamento. Vocês, fãs de Ben 10, pensem de encanador de outra forma, tá? É que nós temos que entender que a gente, às vezes, tá falando com uma geração que não entende direito o significado das palavras, né? Nem é o Mário, viu? É, não, mas o Mário é mais encanador do que o Ben 10. Não tenho dúvida. Eu adoro o Ben 10, mas eu não tinha me ligado isso, não. Muito bem. Aí, terminado o capítulo 2, qual seria o episódio 3, Juba? Cara, o episódio 3 é um episódio que eles vão até a Inglaterra, né, em 1969, que se chama Mortos Inquietos. The Unquiet Dead. Esse episódio, particularmente, eu não gosto muito, não. Mas eu acho interessante esse episódio num ponto. Que tem toda a história dos mortos que voltam à vida, né? Que primeiramente parece ser uma coisa sobrenatural mesmo, mas depois se descobre que é tudo culpa de uma população de seres gasosos de outra dimensão. O episódio em si não é aquela coisa, nossa, que episódio sensacional, meu Deus do céu! O episódio ficou bem além da imaginação. É, ele é bem além da imaginação. Além da imaginação. Muito, ele é muito Twilight Zone. Mas uma coisa que acontece nesse episódio, que é importante inclusive para um episódio futuro nesta primeira temporada, é que fica aberta uma fenda dimensional justamente na cidade de Cardiff, que é a cidade onde a Rose mora no tempo presente. Então isso é um fato importante, porque mais pra frente isso vai ser retomado, né? Muito menos. Eu posso estar errado aqui, mas tem mais um fato importante, que é a apresentação, não de uma personagem, mas de uma atriz que vem fazer parte depois do Torchwood. Não é aquela menina que vai fazer Torchwood depois? Sim, sim. A menina que faz a enfermeira barra médium do lado dos zumbis, ela é realmente uma... Depois ela vai virar personagem fixa no Torchwood. No spin-off do Doctor Who. Sim. Mas eu explodiu minha cabeça naquele momento, porque eu não tinha me atentado a isso. Como eu reassisti, eu falei... Putz... Ela tá aí. Sim. É que acontece uma coisa, eu não sei se você concorda comigo nesse caso, eu até já comentei isso em outros Paranerdias, é que a BBC tem poucos atores, então eles ficam reaproveitando o tempo todo, entendeu? É tipo Super Sentai. É tipo Super Sentai, né, Juba? Que de vez em quando o vermelho de uma temporada vira o verde da outra. Já aconteceu isso. Muito. Mas é questão de elenco, né? Eu acho que é até plausível, né, quando isso acontece, né? Então. É, e principalmente quando você tem uma emissora de TV com meia dúzia de atores só, você vai ter que reaproveitar eles uma hora ou outra, né? Normal. Eu tô brincando, né? A BBC não é só... A BBC não é uma emissora pequena, pelo amor. Não, eu tô brincando. Mas eu não acho ruim isso, não. Eu acho até bacana de você reciclar os seus próprios atores. Acho válido. Porra, cara, mas toda televisão faz isso. Quantas vezes a Rede Globo não reaproveita atores? Às vezes até na mesma novela a pessoa morreu no começo e depois volta com outro personagem e ninguém se incomoda a ter a mesma cara. Já aconteceu, isso é muito comum. Não tem nada demais. Bom, e aí chegamos no episódio número 4, Alienígenas em Londres, Aliens of London. O episódio ocorre um ano após a primeira viagem da Rose, e isso tudo por culpa do Doctor, que se perdeu no meio do caminho, né? Ele achou que tinha voltado, tipo, sei lá, 2 horas depois da partida, e voltou um ano depois, né? Pra, como é que se diz, pra felicidade da Jack, a mãe da Rose, né? A cara que a Jack falou, a cara que a Jack fez quando a Rose entrou, cara, a Rose entrou, a mãe tá lá um ano sem ver a filha. O que que ela pensa? Que o Doctor sequestrou a filha dela, né? Aí é compreensível que a partir desse episódio a Jack simplesmente odeie o Doctor, na verdade. O que você acha disso, Juva? Cara, eu acho que esse episódio, assim, ele começa com essa ideia de um ano, né, de ausência, e a reação mais natural possível, tipo, lógico que ela vai odiar o Doctor. Se no primeiro episódio ela tava gamada a ponto de liberar geral pro Doctor, aqui não, aqui já tá com raiva, e tipo, a gente até entra numa certa discussão, né, por quê? Um ano depois, né? Tipo, não era só voltar um pouco antes, assim, um tempo antes, e corrigir esse mau humor da mãe da Rose? Ah, meu querido, uma coisa que eu acho que já fica bem clara, tanto nessa temporada como em temporadas da série clássica, quem escolhe onde o Doctor vai parar é a TARDIS. É a única explicação, porque normalmente ele poderia tranquilamente voltar uma hora depois de sair. Ah, beleza, tá tudo bem. Tanto que nesse episódio, o Mickey, né, ele volta, ele aparece lá, mas sempre com vergonha e tudo. Quando ele vê a Rose, ele se desespera, porque ele foi acusado de ter matado ela, de ter ferido com ela. Imagina. Ah, o Jack já chegou a acusar o Mickey de ter assassinado a Rose. Não, e ele foi interrogado pela polícia. Assim, a coisa foi mais séria do que simplesmente, desapareceu. Não, né? Realmente, esse começo é bem pesadinho pra série. Mas aí, o porquê que a TARDIS resolveu colocar o Doctor nesse período do tempo, um ano depois? Porque exatamente nesse dia, cai uma nave alienígena na Torre de Londres. Que ceninha de CGI mequetrefe. Foi parecendo o pessoal que faz Super Sentai, né? Não, mas aí tem uma coisa, a gente tem que deixar claro é o seguinte: a Doctor Who sempre foi caracterizado por efeitos, vamos assim dizer, mambembes. Eles nunca gastaram os tubos nos efeitos especiais do Doctor Who. Então, isso é verdade. Ser feito daquele jeito mambembe é até perdoável, mas tá, não. Podia ter sido um pouquinho melhor, mas tá bom. A beleza do Dr. Who tá justamente no roteiro. Não, isso assim, sim. O Dr. Who não prende os espectadores por cenas maravilhosas de efeito especial, não. É o roteiro que prende o cara em Dr. Who, com certeza. Certeza absoluta. Mas vocês estão falando de Tokusatsu, que é uma área que eu falo com propriedade. É uma área que você nem guarda, né, Regina? É, então, eu falo que assim, sempre existiu uma discussão entre os fãs aí que Doctor Who é o Tokusatsu britânico. Isso sempre foi falado. Ou vice-versa, porque afinal de contas, Doctor Who veio primeiro. Não, sim, mas tipo, não muda que... Olha aí, não, como é que é? Foi na cara. Foi bonito. Go Carter tem muito a aprender com o Dr. Who. Ah, e Time Rangers também. Desculpe o nosso convidado aí, mas eu não pude. Não deu pra ficar quieto. Ah, tranquilo. O Juliano sabe que eu sou tão fã de Tokusatsu quanto ele, então tá em casa nesse jeito. Isso aí é normal. Oh, não, o alicerce do Tokusatsu, só falando, começou em 1954 com Godzilla, tá? Então... Eu reconheço no calendário. Touché. Bom, caiu a nave na Torre de Londres, né? Aí começam também uma coisa que eu acho que começou bem nesse episódio, foi o aparecimento das palavras Bad Wolf. Justamente. Mal. Eu tenho um moleque que pichou a Tardes de Bad Wolf. Cara, é preciso ser muito cara de pau pra pichar a Tardes, cara. Esse moleque... Depois, no outro episódio, a gente conta o que aconteceu com esse moleque, mas... Ah, foi genial. É muito cara de pau o cara chegar e pichar Bad Wolf na Tardes, cara. Que absurdo, que coisa. E outra coisa que começa também nesse episódio é o famoso Mickey o Idiota, né? Que o Doctor começa a permitir a entrada, vamos assim dizer, do Mickey na vida dele e da Rose, né? Começa a surgir um triângulo amoroso, só que não. E o Doctor, de sacanagem, começa a chamar o Mickey de Ricky. Não, mas é Mickey. Ricky, então, é isso? Ricky, o idiota. Exatamente isso. Ou tem alguma personagem que você queira colocar que tenha entrado neste episódio que tenha se tornado importante, Juliano? Será? A gente tá falando da parlamentar Harry Jones que... Porra, tipo, falando sério, é uma personagem que ela entra e, tipo, ela entra com os dois pés, né? Porque é uma personagem com uma carisma enorme. Eu gostaria que ela governasse de verdade a Inglaterra. Tu já pensou a primeira-ministra Harriet Jones? Cara? Nossa, cara, de longe, sabe? De longe. Eu queria muito. E guardem esse nome, porque ela vai aparecer muito ainda. Ela é importante, ela fica importante, realmente. Não só em Doctor Who. Sim, não só. Inclusive nos spin-offs ela também aparece. Sim. Aliás, ela é responsável pelos spin-offs. Sim. E falamos da nave que caiu. Quem são esses alienígenas que chegaram na nave? Na nave em si não chegou ninguém de importante, porque tudo era um plano de uma família de alienígenas, os Slithin, né? A família de picaretas intergalácticos. É o pessoal que é 171 intergaláctico, né? Pô, mas eles são os seus madrugas intergalácticos, cara. É uma picaretagem atrás da outra. Explica pros ouvintes como é que é a aparência de um Slithin, Cigano. Nossa, imagina um boneco... Melhor, vamos assim. Imagina uma boneca, bebê, gigante. Daquela repolhinho. Aquela repolhinho careca, né? Aquela. Cara, é um bicho, é muito esquisito. Mistura da Repolho com Garibaldo. Não, eles são realmente altos, esverdeados e com garras gigantes. Agora eu te pergunto, como é que aquele bicho consegue ser rápido? Boa pergunta. Mas como é que um bicho desse tamanho, verde, todo esquisito, como você está falando, conseguiu circular pela Terra sem ninguém perceber, cigano? Então, mas... É Dr. Who. É Dr. Who. Desculpa, é Dr. Who. Dr. Who, mas... Eles simplesmente, eles pegam as pessoas, retiram a pele e vestem a pele. Literalmente, vestem a pele. Tipo um invasor de corpos, sim. Só que não tem o corpo, tem só a pele. Sim, sim, exatamente. E a parte mais hilária de tudo isso é que existe um zíper para eles fecharem a roupa de pele ou abrirem para sair de dentro. Um zíper. Não. O melhor de tudo não é só ter um zíper. É que você pode pensar, um zíper, beleza, nas costas. Ele puxa, não, no não. Meio da testa. Justamente, é um zíper oculto. Zíper oculto, peronomútil. Eu sou fã do Dr. Who, mas tem umas coisas que realmente a gente tem que ter. Não, tem que ter descrença, tem que ter suspensão de descrença, cara. Senão não passa. É desapego. Isso se chama desapego. Desapego. Bom, agora... Mas um ser normal tem ali seus 1,70 a 1,90. Um ser humano ali mediano, do que a gente viu que eles usaram. E os bichos têm quase 3 metros. Exatamente. Aí como é que eles cabem? Eles cabem porque simplesmente eles usam lá um aparelho num colar lá que faz compressão dos gases do corpo deles, fazendo eles praticamente ficarem com metade do tamanho dentro da roupa de humano, da roupa de pele humana. Só que como consequência, eles soltam muito gás. Não, eles peida. Não soltam gases. É uma peidação do começo do episódio ao final. E tá certo. São hilários esses pedaços. São hilários esses pedaços, mas... É uma peidação do começo ao final. Por isso que eu falo, é Dr. Who. Mas aí, qual é o plano desses Slaytin? Eles capturaram não qualquer humano, mas vamos dizer, os principais líderes econômicos, militares, políticos daquela região e estão tentando fazer com que o planeta vá pro buraco. Eles querem fazer com que essa queda da espaçonave desencadeia a Terceira Guerra Mundial. Pra quê? Pra transformar o planeta Terra num lixo atômico gigante e depois eles venderem pedacinhos da Terra pra quem quiser comprar. Justamente, pedaços como combustível. Isso é pedaços muito... radioativos como combustível. Isso é muito mochileiro, né? O episódio parou aí, nessa ameaça de destruição do mundo, porque depois o episódio 5, que é o episódio seguinte, chama-se justamente Terceira Guerra Mundial, World War 3, a continuação do episódio anterior, que aí começa a deslanchar o plano dos Slaytins. Mas uma coisa que me chamou a atenção muito nesse episódio, parte do plano dos Slaytins, era o tripulante que eles escolheram para pilotar a nave, que afinal de contas a nave caiu, eles tinham que chamar a atenção da nave caída, e a nave caindo tem que ter um alienígena. Como é que era esse tripulante, cigano? Esse foi bem feito. Aí eu admito, eu gostei do bonequinho ali, foi legal. Era um porco. Não, calma. Mas não é qualquer porco, não. Né? Ali eles estavam chamando de porconauta. Era um porco, né? Ele andava, ele caminhava em duas patas, né? Era um humanoide, né? E com uma roupinha ali de astronauta, cara. Era bizarro, mas era legal. É, pensa da seguinte maneira: pega o Marquês de Rabicó e bota numa roupa espacial. Boa. Era mais ou menos isso. Tanto, era mais ou menos isso, cara. Tanto que quando um dos generais viu, né, foi lá pra ver a autópsia, ele falou assim: vocês estão brincando, isso é um boneco. E a E a doutora médica que tava fazendo a autópsia falou, não, não é um boneco, é de verdade. Aí, papo vai, papo vem, o doutor acaba descobrindo o plano dos Slightings, aí eles começam a tentar deter o plano dessa bando de malucos e acabam descobrindo que a única fraqueza desses malucos dos Slightings era vinagre. Aí, mas foi interessante isso. Não, o mais interessante é a quantidade de coisa em conserva na casa do Mickey. Bom, o cara mora sozinho. Ah, porra, fala, porra, até cebola em conserva, ovo em conserva, vai gostar de conserva assim na casa do chapéu, credo. Oh. Mas diga lá, o que você acha sobre isso, cigano? Eu não tô me aguentando aqui, eu tô vendo. Eu tô vendo a imagem do porco aqui. É que eu tô vendo a imagem do porco. Agora ele tá vendo o porconauta do Juliano. Ouvintes, o Juliano fez o favor de colocar uma imagem de um antigo inimigo dos Power Rangers, que era um porco. Também. Que comia pra caramba, inclusive. Exato, exato. Aí eu vou botar essa imagem no post pra vocês verem. Só pra vocês sofrerem a mesma coisa que eu e o Cigano estamos sofrendo. Pra mim isso aqui é um porco humano. É? É o porco com romano, porque tá com capacetinho. A ideia era mais ou menos, o pior é que a ideia era mais ou menos essa. Ah, foi? Ah, então eu não tô errado. Não, achei que a piada tinha sido ruim. Não, não. Não, esse vilão é a única coisa que eu vou zoar aqui, mas ele comeu as armas dos Power Rangers e o final do episódio eles tinham que fazer o porco vomitar pra poder usar as armas de novo. Lá, lá. Continua com o Dr. Who, que é mais relevante, por favor. Vou, o que você achou interessante na história da alergia a vinagre, cigano? Não, é porque eu gostei dessa ideia, justamente que o Dr. Who descobriu que eles são feitos de cálcio, né? O corpo deles, a maior parte de cálcio e tudo mais, e descobriu. E aí, acetil é a melhor coisa contra cálcio, né? Muito justamente. Bem. Aí ele foi inteligente, né? De se lembrar da parte de química, né? Ele também não é um ignorante, pelo contrário, o Dr. Who é inteligentíssimo ao infinito, praticamente, porque ele tem essa vivência, né? Então, sim, qualquer conserva, qualquer vinagre conseguiria machucar né, os alienígenas. Só que, no caso, quando tava lá, eles estavam na casa do Mickey, ele não foi machucado, ele foi explodido. Pelo obliterado. E que gosma. Não, foi uma gosma verde pra todo lado. Isso me lembrou muito o Gremlin no liquidificador. Porra, aí é uma boa referência pra quem não viu a cena. É uma excelente referência. Cara, pedaço de gosma. O que gastar de geleca, né? Aquela geleca de... Oh. Amoeba. Amoeba, essa mesmo. Aí, final das contas, o Doctor conseguiu derrotar os Slightings e principalmente a Harriet Jones acabou posando de representante do povo, né? Ela que saiu, oh meu Deus, que beleza. E que bom, porque afinal de contas ela depois vai virar primeira-ministra mesmo. Tinha mais é que sair como heroína nessa história. Aí, terminado o episódio 5, vamos pro episódio 6. E qual seria ele, querido cigano? Agora sim, a gente vai falar de um dos melhores episódios da primeira temporada. Então, esse episódio, o sexto episódio, chama-se Dalek. Pra mim, é um dos melhores episódios dessa temporada. Sem sombra de dúvida. O tempo, no caso, é o tempo presente. Eles voltaram... Eles ainda estavam, né? Só que eles resolveram viajar e de repente, não mais que de repente, a TARDIS aparece no meio de um museu de coisas alienígenas. É. Cara, esse museu era uma coisa absurda. Era um show de easter eggs pra quem é fã de Doctor Who. Tinha de tudo ali dentro. Tinha. E quando você assiste a primeira vez, você não entende muito bem aquela coisa toda. Mas quando você... Depende. Depende, porque depende se você começou pela série nova ou pela série clássica. Ah, não, estamos falando do pessoal comum que vai começar pela série nova. Você passa pela galeria, você, legal, coisas interessantes. Mas quando você revê, você realmente entende que tem até a cabeça de um Cyberman. Do Cyberman da série clássica aí, aí você, a cabeça explode. Você fala, puta. E a Rose fica desesperada que ela vê um braço de Slighting, né? Daquela família do Slighting. Tem um braço inteiro ali no museu. Caraca, os caras conseguiram pegar um braço. Pra ver como foi ali, ó. Quase em seguida do episódio anterior. Ô. Cara, eu acho esse episódio, ele tem um plot muito legal, porque, tipo assim, por mais que seja uma série britânica e tudo mais, essa ideia de um museu, de um bilionário nos Estados Unidos é muito, tipo, excêntrica e, tipo, ao mesmo tempo é muito atual, porque é totalmente plausível a existência de um museu assim. E mais plausível ainda a existência do dono da internet. Sim, né? Justamente. Que o cara é tão rico, mas tão rico que é o dono da internet. Ele tira o presidente dos Estados Unidos na hora que ele quiser. Caraca, isso aí, esse é foda. Esse cidadão aí é o cara que manda no figurino. Só que o principal objeto de consumo, vamos assim dizer, desse museu é um ser alienígena, vivo. E que ser seria esse, Juliano? Cara, aqui você tá falando de vários seres vivos, né? Porque primeiro que, tipo assim, com a entrada do Doctor nesse museu, ele acaba de se tornar o novo ser que, tipo, o museu seria interessante a presença dele ali, se você parar pra pensar. Sim. Importante lembrar que ele parou ali por conta de um pedido de socorro. Isso. Sim! Lembrar. Só para um pedido de socorro. Agora, um pedido de socorro de qual ser? Eu acho que o que empresta o título, né, desse episódio. Não, senhor, foi do Metaltron. Então eu... Metaltron é o nome que os caras deram pro Dalek, que eles não sabiam que o nome dele era Dalek, aí inventaram o nome pra ele de Metaltron. Só que não é porra de Metaltron nenhum. É um Dalek. E se você, ouvinte, que está ouvindo este episódio 90, não sabe que é um Dalek... Se mata, por favor. Não, toma vergonha na cara e vai assistir o episódio 87, onde eu expliquei Doctor Who inteiro, meu filho. Vai lá, volta um bocadinho ali no 87, onde eu expliquei o que são os Daleks e tal e coisa. Porque, não sei o que você está fazendo nesse episódio se você não ouviu o 87 primeiro. Afinal de contas, foi lá que eu expliquei Doctor Who. Então, se você tá ouvindo este, que é cheio de spoiler, sem ter visto aquele primeiro, aí o problema é teu. Não tenho nada com isso. Essa foi a primeira vez que eu vi um Dalek. Porque, conforme eu inclusive falei naquele episódio 87, eu tinha começado pela série nova. Eu não comecei pela série clássica. Aí o cara, beleza, um Dalek. Mas eu não tava entendendo... É um saleiro com um desentupidor. De pia e uma batedeira de ovos na outra mão, né? Mas eu não tava entendendo por que o Doctor tava tão desesperado. Porque o Doctor, quando viu que era o Dalek, quando ele percebeu o que era ele aquilo alucinou. Que tava na sala, ele ficou parecendo que tinha visto o capeta. Porque parece que ele viu um monstro, parece que ele viu o diabo. E realmente viu. O Dalek é uma criatura apavorante quando você conhece a história de Doctor Who. Mas ao mesmo tempo que esse episódio foi impactante por esse momento, e eu gostaria de pedir uma salva de palmas virtuais para a atuação do Eccleston, que, porra, o cara realmente mostrou que estava desesperado naquela cena. Vocês não concordam, gente? Sim, não, é verdade. A interpretação dele foi fantástica nesse episódio. Esse episódio, na minha opinião, assim, é muitas coisas fodas, porque tem esse plot do episódio, tem a presença do Dalek, que, tipo, é um vilão icônico. Eu não conhecia, assim, tipo, eu sabia da presença do Dalek na mitologia do Doctor Who, mas eu não sabia de tal importância. E esse episódio, assim, pra quem não conhece, entende da importância do Dalek. E esse episódio eu acho muito importante, porque a partir dele, daí pra frente, no resto das outras temporadas, sempre que aparece um Dalek, você fala, fodeu. Eu acho que também ele representa a metade da série, né? Porque a partir de agora não tem episódio ruim. Não tem. Aí o que que acontece? Mas ao mesmo tempo que esse episódio é impactante, como eu tava falando, pela presença do Dalek, o desespero do Eccleston quanto à presença de um inimigo tão terrível, é ao mesmo tempo triste por conta do que aconteceu com esse Dalek. Porque o cara tá. O tal do milionário excêntrico americano, ele tava torturando o Dalek para poder falar com ele. Porque aquilo era um ser vivo dentro de uma armadura metálica e o cara queria o ser vivo. Ele queria dissecar a criatura. E estava torturando. O pedido de socorro, né, cigano? Justamente. O pedido de socorro era do Dalek. Olha que absurdo. O Doctor foi salvar um Dalek, cara. Que coisa, cara, sensacional. Quando o Doctor descobre, ele realmente ele se perde. Né? Ele se perde em fúria, literalmente, em ira. Que, com certeza. Com tudo que aconteceu na história, né, entre os Daleks e o Doctor Who, né? E eu não vou comentar aqui, então vocês voltem no outro episódio para entender, não vou ficar retornando a esse assunto, mas e o Dalek realmente ele vai dar sinal de vida quando o Dr. Who tá de frente com ele, quando o Dr. Who está querendo acabar a primeira vez que, exatamente, a primeira vez que ele falou desde que ele foi capturado foi quando falou que ele era o Doctor. Doctor, naquela voz espanha do caramba do Dalek, cara, é muito foda essa voz. Exterminate, exterminate. Aí o Doctor pirou na batatinha, né? Porra, ficou. Ele se perdeu, né? Em ira mesmo. Isso aí não tem a interpretação. Cara, uma fala do Dalek que eu achei. Cara, foi um chute no saco do Doctor. Que o Doctor, lá da metade pro final do episódio, tava querendo destruir o Dalek a qualquer motivo, né? Por qualquer meio possível. E ele, inclusive, tava até cogitando deixar a Rose morrer para poder destruir o Dalek. Aí o Dalek vira para ele e falou: você daria um bom Dalek. Cara, que porrada! Porrada psicológica. Justamente. Quando ele fala que ele é o único, quando o Doctor fala que ele é o último da raça e o Dalek também entende que ele é, então, até então, o último da raça, e fala, então nós somos iguais. O Dalek fala isso pro Doctor. Cara, é quase um insulto. É que eu ainda não conhecia a importância do Dalek, então, assim, como era a primeira vez que eu tava vendo o Doctor Who. Então quando eu vi esse episódio e vi o Dalek, a sensação que me deu foi da síntese de Batman e Coringa, sabe? Bem por aí. Cara, mas esse episódio, essa é uma coisa inclusive que eu recomendo para vocês, ouvintes. Assistam essa nova temporada, do primeiro ao sétimo, sétima temporada do atual do Doctor Who. Depois volta nesse episódio, cara, o impacto é maior ainda. Com certeza. Depois que tu descobre toda a mitologia do Doctor Who e a do Doctor junto aos Daleks e tal e coisa, e tu volta nesse episódio, cara, esse episódio foi novo pra mim depois que eu assisti pela segunda vez. Eu vi outro episódio depois que eu assisti a temporada toda, cara. Sensacional. E qual seria o sétimo episódio, Juliano? Cara, a gente tá falando do episódio agora, O Longo Jogo. E O Longo Jogo, tipo, ele tem a ideia, né, de futuro, podemos dizer assim, né? É o quarto grande e abundante império humano. Eu confesso que, tipo assim, a ideia desse episódio me remeteu muito a 1984. Sim. Só que melhor. É, porque... É 1984 num Doctor Who. É, então, na minha opinião, melhor. E eu acho que, tipo, essa ideia do editor, de um reality show e, tipo, tudo que dá nesse episódio é muito bom. Mas eu gostaria de deixar pra quem entende. Eu acho que é o Cigano que tem que definir aqui. O que acontece nesse episódio, Cigano? Onde o Doctor foi parar dessa vez? É, esse é um arco que eu não gostei muito, mas ele é importantíssimo para a continuidade da série. Nesse caso, o Dr. Who ele vai parar num satélite de comunicações. Até então, ok, é um satélite. Não é um satélite qualquer. É um satélite gigantesco. 500 andares. Ah, com 500 andares. Então, realmente, e cada andar, eles tratam de um canal ali. Né? Então, os seres humanos, eles. Toda a informação é captada, né? Ela é preparada ali, né? Vamos dizer assim que é uma estação de TV realmente, né? Ali, e depois ela é difundida para o universo. Toda a informação passa por ali, e toda a informação que o ser humano assiste ou tem, ele recebe essa informação dali, dessa estação espacial, né? Sim, sim. Desse satélite de comunicações. Um item que eu quero chamar a atenção é a impagável aparição do Simon Pegg como o editor assistente, que até meados do episódio parece que ele que é o vilão do episódio, mas ledo engano, ele é só o capanga do vilão, mas cara, tá hilariante as caras e bocas que o Simon Pegg faz, cara, eu adoro o Simon Pegg, é um dos meus atores britânicos favoritos e a participação dele pra mim é nota 10, o que você acha, Juliano? Cara, eu confesso que, tipo assim, né, passou despercebido pra mim a atuação dele, eu não, juro que eu não tinha reparado, pode me dar uns tabefes aí que não, eu mereço. Tá, mas o episódio em si, eu gostei muito, que ele mostra muito de... Não só a ideia de 1984, mas também ironiza um pouco da história da própria CNN, dos grandes canais de notícia que produz esse conteúdo pras pessoas. Aqui parece que, tipo, as pessoas... querem tal conteúdo e eles produzem esse conteúdo, como se tipo, fosse uma droga. Uhum. Isso é uma coisa que, tipo, acabou se banalizando com o tempo, até os jogos como o Devil May Cry, que foi lançado ano passado, explora isso também, zoa isso, mas aqui, eu acho que é muito bem explorado, eu gosto muito de como é tocado o assunto, e tipo, depois de um episódio que veio do Dalek, sabe? A gente pensa que depois de um episódio foda vai decaindo, e na minha opinião não decai, pra mim não. É aquele negócio, eles não subiram muito... nem desceram muito, mantiveram um nível de excelência muito bom daí pra frente até o final dessa primeira temporada. Vocês não concordam? Ah, pra mim. E o pior é que, tipo assim, a gente tá falando assim: o episódio é bom, mas o próximo também é bom. E falando no próximo, o próximo episódio, que é o episódio 8, O Dia dos Pais, The Father's Day. Cara, esse episódio, se você é um ser humano, se você é um Lorde do Tempo, pode ser que não leve nada em consideração, mas se você é um ser humano, assistir este episódio e não chorar, rasgue sua carteirinha de ser humano, porque você não pertence a essa raça. Eu acabo de falar que, tipo, esse é meu episódio favorito da temporada. O Dia dos Pais é muito bom mesmo. É, porque dois motivos. Eu sou apaixonado por filmes e séries que abordam viagem no tempo. E, tipo, a ideia de você ter o poder de viajar no tempo nas suas mãos e poder alterar... Tipo, qualquer um já pensou nisso na sua vida. Tipo, eu cresci com De Volta para o Futuro e tal. Você vê o McFly com seus problemas de ter ferrado a cronologia dos pais dele, né? De ter alterado o tempo. E, tipo, você vê a parceira, né, do Doctor aqui, que, tipo, ela tem a chance de mudar o tempo. Sim, a ideia primeira era que ela só tivesse conhecido o pai melhor, porque ela era muito... Bebê, ela era um neném quando o pai dela morreu, então ela não teve a chance de conhecer pessoalmente o pai, a não ser pelos relatos da mãe. E aí é uma coisa engraçada como é que os relatos da mãe pareciam uma coisa e a vida real é outra, né? É que a saudade muda muito a opinião da gente sobre as pessoas, né? No caso ela quis florear, né, florear um pedaço da vida, né, para que fosse menos impactante pro lado negativo, fosse impactante pro lado positivo. Eu acho que foi essa a questão da mãe dela. Sim, sim, sim. E tal como no De Volta pro Futuro, muito bem utilizado por Juliano como metáfora, o contínuo tempo-espaço quase vai pro buraco por conta desta mercadoria que a Rose fez. Porque o pai dela morreu quando ela era um bebê, beleza? Atropelado por um motorista que se distraiu, beleza? Legal. Só que a Rose vai e salva o cara. E aí é que deu merda. Porque ao salvar o cara, ela abriu um rombo no tecido do contínuo espaço-tempo e vieram gárgulas temporais para tentar destruir a humanidade por causa desta cagada de Madame e Dona Rose. O paradoxo temporal, ele ainda é discutível. Se o paradoxo temporal for aqueles gárgulas, eu quero nunca ter que ter problema com o tempo, sabe? Cara, essa ideia de tempos paralelos, tipo, Doctor Who vem ver esse o tempo todo, tem várias linhas do tempo. Eu não entendi por que justamente essa alteração da Rose, tipo, a Rose não tem o poder, por isso que aconteceu isso com essa linha. Eu ainda não... Esse pedaço eu também não entendi. Uma coisa que é mais ou menos explicada, isso não nesse episódio, mas depois, em futuros episódios da série, é que o Doctor, ele não mexe no tempo, ele não tenta mudar. Tem pontos históricos que ele chama de pontos chaves, pontos âncora. Pitches. Que ele não pode mudar, porque mesmo que ele queira, ele não pode mudar. Essa é uma das razões de por que ele nunca voltou para Gallifrey e impediu a guerra que aconteceu, a guerra do tempo. Porque ele não pode, porque tem certos momentos no tempo que não podem ser mudados. E por acaso a morte do pai da Rose é um desses momentos. E essa ideia desses bichos que aparecem da anomalia do tempo, pra mim, assim, me remeteu a um outro filme que eu adoro, que é do Stephen King, que é Fendas do Tempo. Já vi, muito bom. Que aparece bichos desse tipo porque eles foram parar no passado, e na visão do Stephen King, o passado é digerível, né? Tem monstros que comem o tempo quando ele se torna passado. Eu achei que, tipo, quando esses seres apareceram nesse episódio, a proposta fosse parecida com essa. Acabou que não, né? Foi porque ela alterou o tempo e não podia. Então, por isso que esses bichos estão tentando consertar o estrago da anomalia do tempo. Esse momento é tão fixo que, por conta dela ter impedido o pai dela morrer, ela acabou criando um looping temporal com o tal carro que tentou atropelar o pai, que esse carro acabou indo e voltando, porque enquanto o pai dela não fosse atropelado, não seguia o fluxo do tempo. E spoiler dos spoilers mais spoileados que você já ouviu até agora nesse episódio. Sim, o pai dela, para poder voltar tudo ao normal, ele voluntariamente se joga na frente do carro e é atropelado de novo. No momento eu achei muito, muito, muito interessante mesmo. E é nessa hora que, se você não for humano, você chora, né? Se você for humano, você chora. Se você não for humano, você ignora, né? E justamente nesse episódio mostra por que a Rose, ela, ao conhecer o Dr. Who, ela já sentiu por ele uma confiança muito grande. Lógico, sim, ela conhece o cara desde que ela era bebê. Ela já tinha passado pela vida dela. Aí a gente vai falar, mas aí é outra linha temporal. Independente disso, pra mim, ele consertou a linha temporal ali, né, eles esqueceram uma parte, mas nesse caso, como é um ponto fixo no tempo, esse sentimento de já conhecer aquela pessoa continua nela. Sensacional, perfeito, muito bom. Bom, Podemos seguir viagem? Cigano, por favor, episódio 9. Agora sim, esse episódio, a criança vazia, é foda. Ele é um thriller de suspense, é impressionante. O roteiro foi fantástico. Que na realidade é um arco, né? São dois episódios. Dois episódios, o 9 e o 10. É isso, no episódio 9 e 10. O episódio 9 agora é a criança vazia. Simplesmente, na Segunda Guerra Mundial, cai um objeto do espaço, cai, né? No meio da Inglaterra. Inglaterra sendo bombardeada, ou no caso cai no meio de Londres, né? E justamente Londres sendo bombardeada. O que acontece? Esse objeto, essa nave, cruza, né, com a TARDIS. Doctor Who, nossa, um objeto roxo, vamos seguir. Vai ter algum problema, vai dar alguma merda. Roxo é a cor do mal. Então, aí a Rose, mas por que roxo? Ah, porque simplesmente a gente tem que seguir esse objeto porque vai dar alguma merda. Ah, mas ele normalmente não é vermelho? Vermelho pra vocês. Você imagina a confusão que isso faz. Então chegou nesse episódio também o que, na minha opinião, um dos melhores personagens secundários dessa retomada do Doctor Who, que é o Capitão Jack Harkness, seu favorito, né, Cigano? Justamente, dos que não. Fora primeiro Doctor Who, os Companions, e em seguida Capitão Jack Harkness, né? O pansexual, né? Justamente, eu acho muito cômico isso. O Capitão Jack Harkness é um piloto espacial, ele é humano, mas é um humano do futuro, tal coisa. Tá lá na Segunda Guerra pra tentar dar uma desperta e ganhar uma grana fácil, né? Só que eu acho que se aquela menina árvore do segundo episódio desse mole pra ele, ele pegava. Ah, é com tronco e tudo. Não, aqui, o Capitão Jack Harkness, ele se estiver respirando oxigênio, distribuindo dióxido de carbono, ele pega. Não tem tempo ruim pra ele não, cara. É a Rose, é o Doctor, ele deu mole pra todo mundo, credo. Então, ele deixa claro que é faca de dois gumes, né? Tá valendo... De dois? Eu diria que é uma faca de cinco gumes. Ali não tem tempo ruim, não. Agora, o que é aquele moleque do Mami? Aí uma Mami, do moleque da máscara de gás, cara, aquilo foi assustador, cara. Aquilo ali é pra deixar neguinho com os pelos da nuca oriçado. Cuidado com os pelos que você fala, hein? Da nuca. rapaz, me respeita, rapaz. Mas, cara, é assustador. É perturbador. Cada um lembra do que gosta aí, viu? É perturbador esse episódio, cara. Vocês não concordam? Ah, com certeza. Eu tava assistindo junto com minha namorada e realmente, inclusive ela falou assim, não, mas que episódio é esse? Não é uma série de ficção científica, né? Uma coisa mais light? Tipo, não, esse é o teor do Doctor Who também, né? Que é um suspense quase beirando o terror ali, né? Sim, tem episódios light, mas esse não é nem um pouco light. Esse é, não, nem, esse nem é rico em gordura. Tudo que tem nesse episódio é assustador, cara. É aquela menina que tá cuidando das crianças sem teto, né, da Inglaterra. É essa porcaria dessa criança com a máscara de gás. Cara, é tudo bizarro nesse episódio. Acontecendo, inclusive, isso acontecendo no meio da guerra, com racionamento de comida, na realidade, racionamento de tudo, né? Uhum. Você tem um ser, um menino ali que não respira, não tem nada. Ele tem uma máscara de gás no rosto, fixa no rosto. O menino sai atrás das pessoas falando, mami, mami. Ele tá querendo a mãe dele, ok, aí tudo bem. Mas é como se fosse um zumbi, mas um zumbi com força, um zumbi com... Poderes. Com poderes. Terríveis. Bom, mas se já não bastasse essa bizarrice toda acontecendo, no episódio seguinte, que é o episódio 10, o Doutor Dança, né, The Doctor Dance, que é continuação deste episódio, já não bastasse o menino com a máscara de zumbi, acaba virando um filme de zumbis mesmo, porque aparece uma porrada de gente com essa bodega dessa máscara, porque todo mundo que o moleque encosta ganha de presente a máscara na cara. E uma das melhores cenas dessa primeira temporada é justamente quando a máscara tá saindo do rosto do médico. Não, da boca, né? Tá saindo de dentro do âmago da criatura. Ele literalmente cospe a máscara pra fora da cara dele, né? Foi muito bem feita essa cena. Não. E assustador, e perturbador, né? Coisas que acontecem nesse episódio. Tudo que estava acontecendo era por causa de nanobots, né? Nanorobots, que era a tal caixa roxa, né? Que caiu, era na verdade uma espécie de ambulância médica de guerra. Eu tive aqui me deu um insight. A caixa é roxa. Sim. Mas não é um roxo, não é aquele roxo tão forte. Se você for ver bem, aquele roxo até lembra a TARDIS, porque na realidade é um roxo azulado. É um tom mais escuro um pouco de TARDIS, mas sim, lembra bastante. Qual que é o significado do roxo? É o perigo, é o mal, é o problema. A TARDIS não é um problema força. Um pouquinho menor. Não força. Eu tava pensando que ele ia conectar e falar que era um nanorobô, isso iria me falar assim, uou. Não força, aí tu forçou um pouquinho demais a amizade, cigano, não, mas tá bom. Ah, não deu, não colou. Mas... E bizarrice da bizarrice, já estamos nos bizarros, vamos bizarrar mais ainda, né? A irmã que era mãe, né? Porque a menina toda hora falava que aquele era o irmãozinho dela, né? O Tommy, o Jimmy, sei lá o nome do moleque. Mas na verdade ela era o quê dele? Ela era a mãe. Ela era a mami. Olha só, uma garota que tinha aparência de ter uns 14, 15 anos no máximo. Na verdade, devia ter uns 20, segundo próprias palavras do Doctor, né? E essa virada do plot foi legal. Foi fantástica, cara. Foi fantástica. Porque só se descobre isso nos últimos minutos do capítulo 10, cara. E o que justifica dela estar cuidando das crianças. Sim. Ela se sentir culpada. Mas tudo ia pro vinagre. Por quê? Uma bomba ia cair justamente em cima da tal da caixa roxa. E que ia, com perdão da má palavra, foder cu da macaca. Porque ia tudo pro saco se a porra da bomba explodisse. Só que a bomba não explodiu por culpa de quem, cigano? De quem? Por culpa do Capitão Jack. E detalhe, uma cena bizarra. Ele sentado em cima da bomba. É igual aquela cena de filme americano do cara pilotando um míssil atômico, né? O Capitão Jack, na minha opinião, quando ele aparece, assim, eu achei que ele seria, assim, sabe, se o Dr. Who fosse criado pelos americanos. É, ele parece, ele dá uma ideia de o que seria o Doctor se ele fosse americano em vez de britânico. Bem por aí. Mas o Capitão Jack precisa tirar aquela bomba dali, que ele usou um raio trator e um campo de êxtase pra parar a detonação da bomba, mas a bomba não parou de detonar, ela estava só em tempo relativamente mais lento. Ele precisava tirar aquela bomba dali, mas não tinha como levar a bomba pra outro lugar. Ou seja, ele pegou a bomba e foi pro espaço e iria morrer. Tadinho. Então, Jack. Que trocadilho infame. Foi pro espaço. Foi pro espaço, né? E dessa vez não foi intencional, mas tudo bem. Aí levou a bomba para o espaço exterior, melhorou? Continua. E ele estava já se preparando para morrer, estava inclusive tomando seu último martini, quando nos segundos finais da explosão, quem é que surge no meio da nave para salvar o Capitão Jack? Doctor, a TARDIS e a Rose. E aí, meu filho, tu quer fugir da explosão? Vem para dentro daqui da TARDIS, vem com a gente, vamos. Entra aí. Aí pronto, salvou-se o Jack. Que maravilha. Oh, coisa chata, coisa feia. E o Doctor ganhou entrou mais um companion, já estamos contando, né? Até agora tem três, né? Que tinha o Rick, Mickey, Rick e Jota, a Fuzzy, e agora tem o Capitão Jack. Mas o Capitão Jack faz toda a diferença ali. Não, o Capitão Jack foi o melhor companion depois da Rose nessa temporada, com certeza. E chegamos ao capítulo 11, Juliano. Qual seria esse episódio 11? Boomtown, a cidade explosiva, né? Sim. Novamente voltamos ao tempo presente, em Cardiff, que é a cidade onde mora a Rose. Só que depois de tanta viagem, de tanta cagada acontecendo no tempo e no espaço, a Tardis precisa reabastecer. Aí vocês lembram, lá no episódio 3, dos mortos inquietos, que tinha uma fenda aberta... soltando energia temporal, residual, adivinha com o que a Tardis se alimenta? Lá em Cardiff. O que acontece? A Tardis precisava se reabastecer. E por conta daquela fenda aberta lá no episódio 3, é justamente disso que a Tardis precisa para se alimentar. Então o Doctor pousa no meio de Cardiff, no meio de uma praça, e larga a Tardis lá porque ela precisa reabastecer. Aí tem até aquelas brincadeiras tipo, mas porra, ninguém vai perceber essa caixa azul gigante aí no meio da praça. Uma coisa legal sobre os humanos, meu querido. Se você quer deixar uma coisa oculta, deixa ela bem à mostra. Ninguém é mais ou menos isso. É arte moderna. É um vintage, uma arte vintage. Mas não foi só isso que aconteceu. Não foi só a Tardis que voltou pra se reabastecer. Que vilã reapareceu dos mortos, caro cigano? Justamente a fêmea dos Slytherin. Aquela maluca de pele verde. Aquela bebê repolhinho Garibaldo de pele verde. E quase destruiu o mundo uma vez. E aí ela tava lá de novo como prefeita da cidade de Cardiff, querendo montar uma usina nuclear. Ah, não, pensa bem. E não é à toa que ela corria das fotos, porque sempre que iam fazer fotos ela se escondia, aquela coisa pra não quero aparecer. Só que teve um momento que ela apareceu e o Dr. Who viu ela. Aí o bicho pega, ele olha e fala, não acredito. Não, você de novo, não. Mas pelo menos, diferente do Pink Cérebro, que sempre tenta dominar o mundo toda noite, agora a fêmea, a Slytherin, ela pelo menos melhorou. Ela não quer explodir o mundo todo, ela quer explodir só a cidade de Cardiff. Porque o plano dela agora é pegar uma prancha espacial e surfar na explosão fugindo. Planeta. Isso foi um pouquinho forçado, né? Mas tudo bem. Agora, o detalhe, o principal é que essa usina nuclear, ela foi construída sobre a falha do espaço-tempo, sobre a fenda. É essa mesma fenda que está alimentando a TARDIS naquele momento, que ela está se reabastecendo. E imagina uma usina nuclear explodir em cima dessa falha espaço-tempo. Ou seja, todo jeito ia pro saco. Isso. Ia tudo pro saco de qualquer maneira. No final das contas, o Doctor acaba novamente derrotando o vilão, só que dessa vez, como derrotou o vilão, foi uma coisa bem sacada, porque pra poder eliminar de vez a fêmea de Slytherin, ela olhou pro coração da Tardis, cara. Isso foi uma cena realmente... Foi muito legal. Sensacional, cara. Muito bom. O coração da Tardis, que é o coração pulsante, porque a Tardis, antes de mais nada, caso a gente já não tenha falado isso, que eu tenho certeza que a gente já falou, ela é um ser vivo. Ela é uma nave espaço-temporal, mas também é um ser vivo. Então ela tem... É um ser ciente. Ser ciente, exatamente. Ser ciente. Exatamente. E o coração dela nada mais é do que um vórtice temporal gigante, dourado, que brilha pra caramba. E se você olhar pra ele, você pode ganhar uma segunda chance. E foi o que aconteceu, ela virou um ovo. Ela virou um ovo de Garibaldo. Garibaldo Repolhinho. Uns cabelinhos, uns negócios assim por cima. Um pouco bizarro, mas tudo bem. O bicho era bizarro já, né? O alienígena era bizarro. Agora, uma coisa muito interessante desse episódio, que na minha opinião foi a mais interessante, que eu só percebi quando revi os episódios, esse episódio, é que a TARDIS, ela para em cima da fenda espaço-temporal, em Cardiff, na praça, e essa praça, justamente, ela vai ser a sede de Torchwood. É verdade, a sede de Torchwood vai ser lá. E é comandada por quem? Pelo Capitão Jack. Sim. Sobre os comandos também da Harriet Jones, né? Porque quem manda... Sim. No final das contas é a Harriet Jones. Não, mas a gente ainda vai falar muito dela. Ainda, é. Calma. Bom, papo vai, papo vem. Chegamos no episódio 12. Lobo Mau. Bad Wolf. É mais um episódio que fecha, né, os arcos, né, da temporada, né? Porque, tipo, se no episódio anterior já tinha mostrado o que aconteceu com a Fenda do Tempo, aqui a gente tem mais, né? Mais um pouco, que no caso a gente volta pro Satélite 5, né? Sim, voltamos pro Satélite 5, só que agora ele é um satélite de jogos. Imagine, Juliano, que maravilha! 50 programas Big Brother acontecendo ao mesmo tempo. A população brasileira iria adorar, né? Não vou ser massacrado por ter falado isso. Só que não. Não, a gente é exceção. Imagina 50 cara. Pedros Biaus, cara. Nossa senhora, ninguém merece. Mas, desculpe quem gosta, mas Big Brother ninguém merece mesmo. cara, o prêmio é válido, mas sei lá, não me apetece. Principalmente nessa versão do Big Brother, né? Que o prêmio é você ficar vivo. Porra, cara, eu acho digno você sobreviver assim. Porque as provas aqui são underground, né? Aqui as provas de eliminação realmente eliminam. É engraçado que eles descobrem isso da pior forma, né? Não, tu imagina, o Dr., a Rose e o Capitão Jack, que ainda tá na tripulação da TARDIS, caem nesse satélite, só que cada um cai num programa diferente. O Dr. cai numa casa do Big Brother, horrível. A Rose cai no programa chamado O Elo Mais Fraco, que é tipo um quiz de perguntas e respostas genéricas. Comandado por quem? Pela Android. Ó, a host. Foi muito. A host do programa é Android, né? Muito bem. E o Capitão Jack cai no esquadrão da moda. Né? Comandado por duas robôs que querem dar um stream makeover no Capitão Jack, né? Querem fazer mudança de visual dele. Ou seja, tirar a roupa dele. Coisa que ele já não gosta, né? Já não tá nem acostumado com isso, né? Então... Mas papo vai, papo vem. A gente acaba descobrindo no final deste episódio que tanto os Big Brothers, quanto o Elo Mais Fraco, o Esquadrão da Moda e o próprio satélite do jogo era tudo um plano de quem, Cigano? De quem? De quem? Quando você percebe, tem um ser ali que controla, né, que coordena as transmissões e tudo mais, que espera justamente as explosões solares, né, derrubarem a transmissão para poder conversar com o Doctor, né, um ser todo plugado, meio Matrix, né, todo plugado a cabos e tudo mais, conversa com o Doctor Who e tenta explicar para ele, e eles conversam e o Doctor Who descobre que tudo era um plano dos Daleks. Só que agora, no plural, não é mais um Dalek, é um esquadrão de Daleks. São 50 naves Daleks. Inclusive uma nave Capitânia, a nave do Rei Dalek. Do Imperador. O Imperador Dalek. Dalek. Olha, que os designzinho... Lembra, não, mas que designzinho escroto que é do Imperador Dalek, né? É um saleiro aberto, né? É um saleiro desmontado, o Imperador Dalek, mas tá bom, ok. chegamos ao final do 12º e finalmente chegamos ao season finale desta primeira temporada, o 13º episódio, A Separação dos Caminhos, The Parting of the Ways, que é a continuação desse episódio Lobo Mau, né? Conhecemos finalmente o Imperador Dalek, temos a luta entre o Doctor, a galera do Doctor e os Daleks. Só que uma coisa que a gente não chegou a falar lá atrás, no episódio da quebra no tempo, né, do paradoxo temporal, o Doctor prometeu pra Jack que a Rose sempre estaria em segurança. Isso foi a promessa do Doctor pra Rose. Legal? Legal. Aí o que que acontece? No meados pro final do episódio, quando tá tudo indo pro saco e tem Dalek invadindo o satélite por tudo quanto é lado, o Doctor engana na Rose e faz ela voltar pra casa em Cardiff dentro da TARDIS, a contragosto dela. E aí, o que a Rose faz pra resolver isso, Juliano? Cara, é tipo, ela volta assim, né, no caso, ela, a gente volta que é o ponto da TARDIS, né, que é o coração da TARDIS. Uhum. Né? Ela força a passagem dela usando o coração da TARDIS, né? Não, e o jeito como ela força a entrada pro coração da TARDIS é discretíssimo, né? A mãe dela traz um reboque pra porta da TARDIS e tenta rebocar o painel. Mas essa sequência foi muito bacana, porque a Rose, ela não quer deixar o Dr. Who morrer. Sim. Porque ele estava em situação de extremo perigo. Sim. O namorado dela, o Mickey, entende isso, eles pegam um carro, tentam abrir, colocam uma corrente. Não, pegam aquele, né? Fusquinha, aquele... aquela Mini Cooper. É um Mini Cooper. É o carro do Mr. Bean. Cara, Isso mesmo. Essa cena é videocacetada, né? quando ela aparece, tipo, é digna, assim, você já sabe o que vai acontecer, merda. Não adianta você querer fazer isso. Não... Então eles forçam, né? Não conseguem abrir. Nesse momento, a mãe da Rose, ela entende que ela quer salvar um amigo. Ela só quer salvar um amigo. Ela quer salvar alguém que é importante pra ela. Nesse momento, ela abaixa a guarda e volta pra ajudar. Ali, o Dr. Who ganhou uma amiga a mais, que é a mãe da Rose. É, verdade. Ela volta. Tivemos, vamos dizer, a redenção da Jack. Eu nunca achei ela má, mas tipo... Não, ela não é má, ela é tipo a sogra. É, mas eu acho que esse é o papel, porque a Rose mesmo com o namorado e tudo mais, ela acaba gostando do Doctor também, né? Isso é natural até pra mim. Mais natural ainda na próxima temporada, né? Porque quando muda o ator. Mas não, vamos falar disso ainda não. Calma. Mas o que que acontece com a Rose Cigano quando ela entra no coração da tarde? Pô, cara, aquela cena foi bonita. Ela consegue abrir e o único pedido, né, na cabeça dela, a única coisa que passa pela mente dela é: vamos salvar o Doctor. E tem essa troca realmente de energia, porque ela absorve a energia da TARDIS e retorna também esses pensamentos, essa energia para a própria TARDIS. E simplesmente a TARDIS vai atrás do Doctor para salvar ele, né, da melhor maneira possível. E o plot twist dos plot twists, né, dessa primeira temporada, todos esses Bad Wolves apareceram em tantos episódios. Por quê? Porque ela, a Rose, é o Lobo Mau. Justamente. Olha que incrível, hein? Aí destroem-se todos os Daleks, né? Acaba o final da situação, todos os Daleks vão pro saco, vão pro inferno, todos já foram tarde, mas depois eles voltam, isso não tem nada a ver. E o Doctor tem que salvar a Rose do excesso de energia que ela tá tendo lá como a entidade Lobo Mau. Ela não pode deixar a Rose continuar sendo a entidade Lobo Mau. E o que o Doctor faz? Tasca-lhe um beijo de língua na Rose e suga a energia cronal. Só que à custa da própria vida. Porque o que acontece com ele, Juliano? cara, agora a gente tem aquele momento que é triste pra quem gosta do personagem, mas ao mesmo tempo é bom porque você vai analisar e perceber que é uma coisa muito importante pra mitologia do Doctor Who, né? Porque Doctor Who, no momento que o Doctor beijou a Rose, sugou todo o poder e deixou ela voltar a ser a mulher que ela era antes, ele sofreu um excesso de energia aí, uma sobrecarga. Um excesso que eu diria até que, até o momento da série, poderia sobrecarregar ele a ponto de matá-lo. Mas não é bem isso que vai acontecer. O que que acontece, então? Acontece o que é uma das marcas registradas de Doctor Who, que é a regeneração Doctor. E, pra quem manja nos bastidores, é a troca de atores. Sim. A gente falou disso no episódio 87. Essa é justamente a troca do ator de uma temporada para outra, nem sempre de uma temporada para outra. Às vezes um ator pode ficar 3, 4, 5 temporadas, quando for o caso. Mas temos a troca, sai o Eccleston e agora entrou David Tennant. A última cena é a... Oh, cheguei, sou eu, David Tennant apareceu. E assim termina a primeira temporada de Doctor Who. Cara, eu gostei muito. Principalmente revendo agora para a gente poder gravar esse Paranerdia, eu gostei muito de rever a primeira temporada, porque eu já acompanhei todos os episódios até agora das 7 temporadas e principalmente aqueles episódios que tinham ligações com a mitologia, como é o caso do Dalek e tal e coisa, ficaram excepcionalmente melhores depois de eu ter visto tudo e voltado pra ver essa primeira temporada. Sua opinião a respeito dessa primeira temporada, Juliano? Cara, falando da primeira temporada, eu acho que ela é amarrada. Sim. Ela é muito importante que, tipo, ela tem começo, meio e fim. É fechadinha, não deixa lá tantas pontas soltas pras próximas, sim. É questão de relançamento, acho que, assim, era uma série muito importante pra trazer de volta o personagem. Sim. A ponto de, tipo assim, depois de tantos anos, depois de um filme que não deu certo, de uma porção de coisas que falharam e tentaram manter essa mitologia acesa em livros e outras formas, audiodrama e tal, é importante que essa temporada, ela serviu em partes, por mais que doa falar isso, como um reboot. Porque não um reboot de rebootar a mitologia, porque a mitologia está costurada, mas um reboot da série. Ela trouxe um novo fôlego, uma nova pegada. Eu nem chamaria de reboot, eu chamaria de restart, né? De reinício. Reinício, eu acho que a palavra é bem melhor do que um reboot. Reboot diferente. Esquece o velho e começa tudo de novo. Não chegou a ser isso. Tanto não. Que a série é considerada como tendo 50 anos, porque essa de 2005 é literalmente continuação da que começou em 63. Todos os Doctors são conectados, isso aí não... Tá tudo do... É como se fosse contínuo e é contínuo. Sim, sim. Mas eu acho que é muito importante, assim, essa série trouxe um novo fôlego, trouxe um público novo. Não é só o público que era fã de Doctor Who antes. E tem muita gente como eu que comecei a acompanhar Doctor Who por causa dessa temporada. E eu acho que, em como um todo, ela é fechadinha a ponto de, assim, ou você vai ou fica. Sim. Eu acho que, eu posso até estar falando besteira, mas eu acho que uns 90% continuaram. Sim, não duvido nada, cara. Quem aguentou a primeira temporada não largou mais, com certeza. Porque eu acho que o David Tennant, ele trouxe uma outra pegada pro personagem na temporada seguinte. A Rose continuou assim, se você conheceu o Doctor Who por essa temporada e foi conhecendo assim, do mesmo jeito que a Rose foi conhecendo o próprio Doctor na série, eu até gosto muito dessa brincadeira de fazer a Rose conhecer a mitologia do Doctor e a gente conhecendo junto dela, a próxima temporada vai prolongar isso ainda mais, vai trazer novos personagens e uma nova pegada do Doctor com a mudança de ator e mudança de personalidade também. Então eu acho que foi um bom ponto inicial, assim, pra o recomeço da série mesmo. Foi importante esse recomeço e foi bem escrito, foi bem dirigido. O pessoal pode falar de efeitos especiais de Tokusatsu, mas desculpa, Doctor Who é muito melhor que série Tokusatsu. A gente brinca aqui, mas não dá. É anos luz de melhor. Muito bem. Cigano, querido, sua opinião sobre esta primeira temporada? Antes da minha opinião, relembrar dois fatos que a gente ficou de comentar e a gente acabou esquecendo. Pois não. A TARDIS, ela foi pichada com o Pé do Ovo. Ah, sim, sim. Aí o que acontece? Quando a TARDIS retorna, né, no momento que ela retorna, simplesmente o Dr. Who sai dela, né, a câmera afasta e aparece o mesmo menino que pichou, ele está limpando a TARDIS. Tirando a pichação que ele fez. E o Doctor mandou: tu nunca mais me faça isso, moleque. Boa, boa, bem lembrado. E a palavra Bad Wolf, se você pegar Bad Wolf, o D de Doctor e o W de Who. Olha! É o logotipo justamente do Doctor Who é DW. Boa! Você consegue colocar. Boa. Você consegue fazer Bad Wolf com o DW do Doctor Who. Muito bom, não deve ter sido escolhido à toa. É o Moffat. Fica pra vocês essa. Não, o Moffat só melhora mais e mais no meu coração. O cara manda bem pra caramba como escritor. Com certeza vocês têm que assistir isso. Bom, se você tá ouvindo com esse monte de spoiler na cara e não assistiu, desliga, vai assistir. Depois você termina de ouvir. Bom, já tá no final. Agora? Fica aí mesmo. Agora que ele vai desligar, agora já era. Já era. Os roteiros muito bem amarrados. Doctor Who tem essa característica. Os roteiros sempre. Os roteiros serem excelentes, muito bem escritos. Dos roteiros serem redondos, serem fechados. Tá? Você tem os arcos bem definidos. Como a gente tava conversando, a parte visual do Doctor Who peca um pouquinho, só que quem gosta do Doctor Who gosta por causa do roteiro. Isso já é definido. Se você assistiu a primeira temporada, você conseguiu passar por esses episódios não tão bons e por esses outros episódios muito bons, fique muito contente, porque a partir da segunda temporada, pra mim, a série ela sobe de forma exponencial a qualidade. Sim, sim. Só vai pra cima. Só sobe, aumenta. Ela só sobe. E, inclusive, também alguns recursos visuais. Sim. Isso é importante deixar claro. Porque uma coisa que é bom deixar claro, a série foi um sucesso. Essa retomada deu dinheiro pra BBC a ponto de, então tá bom, agora vamos botar dinheiro nessa bodega. Então, realmente, a primeira temporada ela é muito boa, ela tem alguns episódios mais fracos, mas em si a temporada ela é muito boa. Então, se a temporada primeira é muito boa, meu querido, divirta-se com a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Muito bem, e vamos esperar a sétima com o Capaldi. Não, menino! Ah, eu quero ver o Capaldi. Eu tô doido pra ver como é que vai ser o Doctor do Capaldi. Mas vamos lá. Eu quero ver também, com certeza. Mas a gente pega um carinho pelos Doctors, assim, sabe? Ah, mas isso é só na primeira, segunda episódio. Depois tu já até esqueceu que tinha os outros Doctors. Mas vamos lá. Bom, pra começar a conversa, Cigano, bem-vindo à equipe do Paranerdia, muito obrigado por essa sua participação. E começou, se não me permite, com o pé direito e o pé na porta mesmo, você começou muito bem. Espero que você tenha gostado da casa e que apareça mais e mais vezes nos nossos episódios. Poxa, eu que agradeço. Realmente, olhando de fora, olhando por dentro, ela parece bem maior que de fora. Né? Olha a trocadilha. Aqui o Paranerd é uma TARDIS. E para terminar essa conversa, Juliano, meu Jubacum, meu querido amiguinho, por favor, faça seu jabá final para aquele que é um dos meus top 5 programas de podcast brasileiros, que é o J-Wave. Faz favor. Cara, vamos lá no jabá, né, que é o Juba, né, do J-Wave, podcast de cultura pop nerd japonesa. E é uma honra participar do Paranerdia sempre. Eu adoro conversar com o Nerd Master, porque ele é o nerd de carteirinha que dá orgulho de conversar, né? Porque toda conversa com ele é puro conhecimento, né? Não tô bajulando, é um fato isso. É só o respeito mais velho, né? É, a gente respeita as pessoas mais velhas, né? Isso aí, é cotas, mas... Brincadeira. Isso é que é a graça de ser amigo. Quando você é amigo, você pode sacanear. Né, sacanear, a gente brinca. Eu invejo profundamente a coleção de DVDs e Blu-rays do Nerd Master. Uhum. Ah, mas não é só você, viu? É, porque essas pessoas gostam de ficar exibindo a coleção de 1000 DVDs no Instagram. Eu conheço, eu analiso. Este é 1000 e tanto. Ah, mas o Blu-ray é número tal. Ah, puta que pariu. Eu reconheço isso. Mas, assim, é uma diversão, é um prazer gravar aqui. Pode me chamar à vontade. Você já participou do D-Wave esse ano, falando de Dragon Ball. Já participou várias e várias vezes gravando lá no D-Wave, seja de algum desenho da DC, Marvel, seja de filme, seja participou de várias coisas. É o tio do Cal, né? Então, como membro da família, já posso considerar você um membro honorário lá do D-Wave. Mas eu só vou ser membro do J-Wave mesmo quando eu participar do episódio de merda, né? tem coisas que o J-Wave tá ganhando marcas registradas, né? O podcast de merda, eu não esperava que fosse virar tudo isso, né? Mas é como o Léo dos Seriadores zoou lá no J-Wave, né? Quando a merda sai, não para de sair. Então é aquela coisa, né? E acessem, que é jwave.com.br. E com essa, ficamos por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera. Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Carter, Deuteronomy. It all started with the Big Bang.